Muito boa noite a todos. Na pessoa do Sr. Presidente, eu cumprimento todos os presentes. Naturalmente, com um cumprimento especial aqui ao Sr. Presidente e na pessoa dele também a todos eles que fazem parte desta associação. Eu queria dizer-vos que, mais do que vir cá receber este prémio, fiz questão de vir cá para vos agradecer. Agradecer na pessoa do Luís, mas aquilo que eu digo ao Luís, digo, no fundo, e é extensível a toda a associação. Normalmente é com ele, ele é, digamos, o comercial aqui da zona, mas quando depois os eventos acontecem, aparece o exército, aparece um batalhão atrás dele, que de facto nos deixam e que nos enchem sempre, quando os recebemos, pela motivação deles, pela forma como eles se empenham e se dedicam no trabalho que realizam. E portanto eu queria agradecer-vos isso, agradecer aquilo que é o vosso trabalho, a vossa dedicação, o empenho, agradecer aquilo que têm, no fundo, feito com o peso da régua, aquilo, as parcerias que têm feito com as nossas associações, as parcerias também que nós mesmo, Câmara Municipal, temos convosco, e de facto é este trabalho conjunto que nós cá na região temos cada vez mais de fazer. Eu costumo dizer que ninguém de fora nos vem cá dar nada, muito menos de Lisboa, e portanto nós temos de ser cá nós que vamos ter de criar aquilo que é o nosso futuro. Nós, se nos lembrarmos bem, esta região foi criada com sangue, suor e lágrimas ao longo dos anos, e se ela foi mantida, isso é um passado, um património que nós temos, e todos nós temos obrigação, que recebemos esse legado, de o manter, de o preservar e de o deixar para as gerações futuras. E penso que a associação cumpre na íntegra este pressuposto, todos nós temos o dever de o cumprir. E portanto, Luís, em meu nome, em nome da Câmara Municipal, eu quero dizer que Peso da Régua será sempre também a vossa terra. Cada vez mais esta associação não é uma associação de opinião, não é uma associação do Conselho de Lejó, é uma associação do Douro, é uma associação que quer agregar as associações e todas juntas querem fazer cada vez mais um trabalho mais forte e querem se afirmar no panorama cultural e não só. E portanto, Luís, eu não vos desejo mais 10 anos, eu desejo é que todos nós possamos estar aqui daqui a 90 anos a festejar o 100º aniversário desta associação. Bem-haja pelo vosso trabalho.